Cheiro 38, página 372. Então vim até aqui, explicou. Achei que o tio Jamie devia ser informado, mas não o encontrei. O rapaz olhou para mim de relance, com as orelhas mais coradas que nunca. E por que te ocorreu procurá-lo aqui? Ian cravou o olhar no filho, que logo desviou para o cunhado. Que descaramento, Jamie Fraser! Trazer o meu filho para uma casa de rameiras! Não é o mais indicado para criticar, pai. O jovem pôs-se de pé, cambaleando e cerrando os punhos. Eu? O que queres dizer com isso, pequeno cretino? Exclamou Ian, indignado. Quero dizer que é um hipócrita dos diabos, gritou o filho. Aconselha-nos, aos seus filhos, que devemos ser puros e fiéis a uma só mulher. Mas mesmo assim, fugiu da cidade para correr atrás de rameiras. O quê? Ian estava vermelho de cólera. Olhei com certo alarme para Jamie, que parecia estar a divertir-se com a situação. É um hipócrita. O miúdo está embriagado, disse eu a Jamie. Ele pegou num decantador de vinho do Porto, confirmou o nível a que estava o conteúdo e pousou-o. Tens razão, disse. Devia ter reparado nisso mais cedo, mas é difícil dizer de tão chamuscado que ele está. O Ian Pai não estava embriagado, mas a sua expressão assemelhava-se bastante à do filho. Que diabo queres dizer com isso? Gritou, avançando ameaçadoramente até ao filho, que se virou involuntariamente. Ela, disse, apontando-me para se explicar melhor. Ela engana a minha mãe com esta rameira barata. É isso que eu quero dizer. Ian deu-lhe uma bufetada que o derrubou no sofá. Grandíssimo idiota, bramou escandalizado. Bonita maneira de te referir à tua tia Claire. Já para não falar de mim e da tua mãe. Minha tia? O jovem Ian olhava, boquiaberto, para mim, deitado sobre as almofadas, e parecia-se tanto com um pombo a pedir comida que, contra a minha vontade, soltei uma gargalhada. Esta manhã foste embora antes que eu me pudesse apresentar, disse. Mas a minha tia está morta, protestou tolamente. Ainda não, a menos que apanhe uma pneumonia por ficar com este vestido molhado. Olhava-me com os olhos dilatados. Algumas senhoras de Lallybroch contam que era uma mulher sábia, uma dama branca, ou talvez uma fada. Quando o tio Jamie regressou de Culloden sem si, elas disseram que havia voltado para junto das fadas. É verdade? Troquei olhares com Jamie, que levantou os olhos ao teto. Não, respondi. Eu, depois de Culloden, a tua tia fugiu para a França, interveio Ian com grande firmeza. Como acreditava que aqui o teu tio Jamie tinha morrido em combate, voltou para junto da sua família. Fora muito amiga do príncipe e depois da guerra não podia voltar à Escócia sem correr grande perigo. Mas quando descobriu que o esposo não havia morrido, embarcou de imediato e veio à procura dele. O jovem Ian estava boquiaberto, tal como eu. Exato, disse eu reagindo. Foi isso que aconteceu. Então voltou, disse o rapaz com alegria. Meu Deus, que romântico! Quebrara-se a tensão do momento. Ian hesitava, enquanto seus olhos se suavizavam ao passar de Jamie para mim. Sim, confessei com um sorriso. Suponho que sim. Não esperava ter de fazer isto até daqui a 2 ou 3 anos, comentou Jamie, sustentando com a mão boa o rosto do sobrinho, que vomitava penosamente na escarradeira que eu segurava. Sempre foi precoce, recordou Ian com resignação. Aprendeu a andar antes de se conseguir manter em pé. Caía continuamente no fogo, na tina da cola, no galinheiro, disse dando uma palmada nas costas convulsionadas. Vá, filho, deita cá para fora. Pouco depois, deixámos o rapaz no sofá para que recuperasse dos efeitos causados pelo fumo, a emoção e o excesso de vinho. Ele deixou-se cair sob os olhos examinadores do seu pai e do seu tio. Onde diabo está a refeição que eu pedi? Jamie estendeu a mão impaciente para a campainha, mas eu detive-o. Não te preocupes, vou buscar. Encontrei a cozinha sem dificuldade e solicitei as provisões necessárias enquanto rezava para que Jamie e o cunhado dessem ao miúdo alguns minutos de paz, não apenas pelo seu bem, mas também para não perder nada do relato. Quando voltei à sala, era óbvio que eu perdera algo. A frieza invadia o espaço. O jovem Ian apressou-se a desviar os olhos. Jamie mantinha a sua imperturbabilidade habitual, mas o cunhado parecia tão atordoado e inquieto quanto o rapaz. Olhei para Jamie com uma sobrancelha levantada. Ele encolheu os ombros com um leve sorriso. Pão e leite, disse, entregando-os ao jovem Ian, que de imediato se alegrou. Está quente, ofereci a chaleira ao pai. Whisky, oferecia Jamie. E esta água fria para as queimaduras? Coloquei ao pé uma vasilha com vários panos umedecidos. Água fria? Jamie levantou as sobrancelhas ruivas. Não há manteiga? As queimaduras não se tratam com manteiga, expliquei. Deve usar-se sumo de aloé, mas na cozinha não havia. Isto foi o melhor que pude arranjar. Apliquei uma cataplasma nas partes queimadas do jovem Ian, enquanto Jamie e Ian faziam as honras com o whisky. Já mais compostos, sentámo-nos e escutámos o resto da história. Bem, disse o rapaz, passei algum tempo a caminhar pela cidade sem saber o que fazer. Quando se lhe aclarou um pouco a cabeça, ocorreu-lhe que, se o homem ia de taberna em taberna, rua abaixo, o melhor era começar pelo outro extremo e seguir rua acima. Talvez assim o encontrasse. Brilhante ideia, ponderou Jamie. E encontraste-o? Encontrei. Quando começava a desesperar, viu o homem sentado ao balcão da destilaria Holyrood. Ao que parecia, não parara ali para pedir informações, mas para descansar, pois estava tranquilamente instalado a beber cerveja. O jovem Ian permaneceu no pátio atrás de uma pipa, até que o homem pagou a conta e saiu sem pressa. Não visitou mais tabernas, informou o rapaz, limpando uma gota de leite do queixo. Foi diretamente para Carfax Close, para a tipografia. Jamie murmurou algumas palavras em gaélico. Sim, e depois? Encontrou a casa fechada, claro. Ao ver que a porta estava trancada à chave, observou as janelas como se pensasse entrar por ali. Seguidamente observou as pessoas que iam e vinham. Deteve-se um momento no umbral a pensar. E por fim voltou até ao início da rua vizinha. O rapaz teve de se esconder na alfaiataria da esquina para que não o visse. O homem parou. Depois, já decidido, deu alguns passos para a direita e desapareceu por um pequeno beco. Eu sabia que esse beco desembocava no pátio traseiro da rua vizinha, explicou Ian. Compreendi de imediato as suas intenções. Na parte de trás da rua há um pequeno pátio, explicou-me Jamie, onde se acumulam coisas velhas, mercadorias e assim. A tipografia tem uma porta dos fundos que dá para esse pátio. O jovem Ian largou o prato vazio com um gesto de assentimento. Sim, achei que pensava entrar por ali e lembrei-me dos novos panfletos. Céus! Murmurou Jamie um pouco pálido. Que panfletos? Perguntou o cunhado. Os novos impressos para o Sr. Gage, explicou o rapaz. Ian estava tão desconcertado quanto eu. Política, explicou Jamie, sem rodeios. Um argumento para recusar a última lei do selo, exortando à resistência civil. Com violência, se necessário. 5.000 panfletos, acabados de imprimir e empilhados na parte do fundo da tipografia. Gage devia vir buscá-los à primeira hora da manhã. Meu Deus, murmurou Ian, empalidecera tanto que Jamie o olhava com uma mescla de horror e respeito religioso. Perdeste a cabeça? Estás feito com o Tom Gage e o seu grupo de sediciosos? E ainda por cima envolvendo o meu filho? Como podes fazer algo assim, Jamie? Como? Não sofremos já o bastante por ti, a Jenny e eu? Não faço parte do grupo do Gage, corrigiu Jamie. Mas sou impressor e ele pagou pelos panfletos. Ian levantou as mãos num gesto de grande irritação. Ah, sim. E isso servirá de muito quando a coroa te mandar para a forca. Se descobrirem esses panfletos no teu local... Atacado por uma ideia súbita, voltou-se para o filho. Então, foi por isso. Sabias o que diziam os panfletos. E por isso, deitaste-lhes fogo. O jovem Ian assentiu, solene como uma coruja. Não tinha tempo para os tirar de lá, disse. Eram 5.000. O homem, o marinheiro, tinha entrado pela janela das traseiras. Estava prestes a abrir a porta. Ian rodou para enfrentar Jamie. Maldito sejas, exclamou com violência. Maldito sejas, Jamie Fraser. Tens o cérebro de um pássaro. Primeiro os jacobitas e agora isto. Jamie ruborizou-se. Mas... tenho de carregar a culpa de Carlos Stuart. Os seus olhos lançavam lampejos de cólera. Largou bruscamente a sua taça, salpicando o uísque sobre a mesa. Por acaso não fiz tudo o que pude para deter aquele néscio? Não renunciei a tudo por essa luta? A tudo, Ian. Às minhas terras, à minha liberdade, à minha esposa, para tentar que todos saíssem a salvo. Enquanto falava, olhou de relance. Por um momento, pude entender o que lhe haviam custado aqueles últimos 20 anos. E quanto a ter prejudicado a tua família, não saíste beneficiado, Ian? Agora, Lally Broch pertence ao pequeno Jamie, não é verdade? Não o meu filho, mas o teu filho. Ian fez um gesto de dor. Eu nunca te pedi. Pois não, é certo. E eu não te estou a acusar, por Deus. Mas é a verdade. Lally Broch já não é minha. Recebi-a do meu pai e cuidei dela tão bem quanto pude. E tu ajudaste-me, Ian. A sua voz suavizou-se. Nunca poderia ter recuperado sem ti, sem a Jenny. Não me dói ceder tudo ao pequeno Jamie. Tinha de o fazer, mas ainda assim... Voltou as costas, com a cabeça inclinada e os ombros tensos por baixo da camisa. Eu estava com medo de me mover, de falar, mas captei o olhar de Ian, carregado de aflição, e apoiei uma mão no seu ombro, em busca de mútuo consolo. O pulso batia-lhe com firmeza na clavícula. Apertou-me a mão com força. Jamie voltou-se para o cunhado, lutando para dominar a voz e o temperamento. Juro-te, Ian, nunca permiti que o rapaz corresse perigo. Mantive-o afastado o mais que pude. Não deixei que o vissem no cais, nem que saísse com o Fergus nos botes, por mais que me implorasse. Ao olhar para o sobrinho, a sua expressão adquiriu uma estranha mescla de afeto e irritação. Não pedi que viesse, Ian. Eu disse-lhe que devia voltar para casa. Mas não o obrigaste a voltar, pois não? O rubor desaparecia do rosto de Ian, mas os seus olhos pardos continuavam dilatados e brilhantes de fúria. Muito menos me mandaste aviso. Por Deus, Jamie, a Jenny não dormiu uma noite sequer em todo o mês. Queria levá-lo eu mesmo. Tem idade suficiente para viajar sozinho, disse o pai. Veio até aqui sem que ninguém o trouxesse. Sim, mas não era por isso. Jamie, inquieto, brincou com o pé da taça. Queria levá-lo para te pedir, a ti e à Jenny, que lhe permitissem viver uns tempos comigo. Ian deixou escapar uma risada breve e sarcástica. Ah, sim? Querias a nossa permissão para que o enforcassem ou deportassem junto contigo? A cólera voltou a cruzar as feições de Jamie. Sabes que não permitiria que corresse perigo algum, disse. Pelo amor de Deus, quero-lhe como um filho. A Ian acelerara-se a respiração. Percebi-o do meu lugar atrás do sofá. Pois sim, disse, encarando Jamie nos olhos, mas não é teu filho, é meu. Jamie sustentou o olhar do cunhado por um instante. Sim, disse por fim com a voz baixa, está certo. Ian passou uma mão pela fronte, afastando o cabelo escuro. Bem? Respirou fundo uma ou duas vezes e voltou-se para o rapaz. Vamos, tenho um quarto na pousada de Holiday. Os dedos ossudos do filho apertaram os meus. Engoliu em seco, mas não esboçou nenhum gesto de se levantar do assento. Não, pai, disse. Tremia-lhe a voz e gaguejava violentamente para não chorar. Não irei consigo. O pai empalideceu. Então é assim? O jovem assentiu com a cabeça. Irei consigo pela manhã, pai, mas agora não. Ian olhou para o filho sem dizer nada. Depois murmurou. Compreendo. Está bem, está bem. Sem uma palavra mais, deu meia volta e saiu, fechando a porta com cuidado. O ombro do rapaz tremia debaixo do meu. Apertávamos os dedos mais do que nunca, chorando sem fazer ruído. Jamie aproximou-se lentamente, com o rosto expressando preocupação. Meu pequeno Ian, murmurou. Fizeste muito mal, rapaz. Por Deus. Era necessário. O sobrinho deixou escapar um longo suspiro. Então dei-me conta de que havia estado a suster o fogo. Não queria fazer o meu pai sofrer, não queria fazer isso. Jamie deu-lhe uma palmada distraída no joelho. Eu sei, rapaz, mas dizer semelhante coisa é que não podia contar nada. Mas o senhor tem de saber, tio Jamie. Este levantou os olhos, subitamente alarmado pelo tom do sobrinho. Saber o quê? O homem do rabo de cavalo. O que tem ele? O jovem Ian passou a língua pelos lábios para ganhar coragem. Acho que o matei, sussurrou. Jamie lançou-me um olhar sobressaltado. Como? Bem, menti um pouco, começou Ian com a voz trêmula. Ainda tinha os olhos cheios de lágrimas, mas secou-as com a mão. Quando entrei na tipografia com a chave que me tinha dado, o homem já lá estava. Encontrei-o a guardar alguns panfletos debaixo do casaco. Gritei para que os deixasse e ele voltou-se para mim com uma pistola na mão. A pistola disparou para grande susto do rapaz, mas a bala desviou-se. Sem se intimidar, o marinheiro lançou-se contra ele, erguendo a pistola para a usar como cacetete. Não tive tempo de fugir nem de pensar, disse Ian. Peguei no que tinha mais à mão e atirei-lhe. O que tinha mais à mão era uma panela de cobre de cabo grosso, que se utiliza para verter o chumbo fundido nos moldes. A forja ainda estava acesa, com as brasas bem vivas. O crisol continha umas gotas ardentes de chumbo que voaram na direção da cara do marinheiro. Meu Deus, como ele gritou! E um forte calafrio percorreu o jovem Ian. Dei a volta ao sofá para me sentar a seu lado e segurar as suas mãos. O marinheiro cambaleara para trás, levando as mãos à cara, arrastando consigo a pequena forja e espalhando as brasas por toda a parte. Foi isso que iniciou o incêndio, disse o rapaz. Tentei apagá-lo a golpes, mas alcançou o papel e o fogo atacou-me o rosto. Foi como se toda a divisão explodisse em chamas. Os barris de tinta, suponho, disse Jamie para si mesmo. O pó é dissolvido em álcool. O papel em chamas caiu entre Ian e a porta dos fundos. O marinheiro, cego e uivando como uma alma penada, de joelhos no chão, obstruía-lhe a passagem até à divisão da frente e à salvação. Não suportava tocar-lhe. Afastei-o com um empurrão, disse, estremecendo novamente. Perdida a cabeça por completo, optara por fugir escadas acima, mas encontrou-se entre as chamas que se erguiam pelo vão da escada, enchendo rapidamente o quarto do piso superior com um fumo ofuscante. Não te ocorreu sair para o telhado pelo alçapão? Perguntou Jamie. O jovem Ian abanou lentamente a cabeça. Não sabia que existia. Para que servia esse alçapão? Perguntei com curiosidade. Jamie ofereceu-me um sorriso fugaz. Para casos de necessidade. Tonta é a raposa que tem uma só saída da sua toca. Embora reconheça que, quando o mandei abrir, não pensava propriamente em incêndios. Ian, achas que o homem escapou do fogo? Não acho que conseguisse, respondeu o rapaz, soluçando de novo. E se está morto, fui eu quem o matou. Não podia dizer ao meu pai que sou um assassino. Chorava convulsivamente e não podia pronunciar a palavra. Não és nenhum assassino, disse-lhe o tio com firmeza, dando-lhe uma palmadinha no seu ombro. Basta, está tudo bem, não fizeste nada de errado, rapaz. Ele assentiu, mas não deixava de chorar e tremer. Por fim, rodeei-o com os braços, segurando-o como a um recém-nascido. Era estranho abraçá-lo. Era quase tão grande como um homem adulto, mas de ossos leves e com tão pouca carne que me dava a sensação de sustentar um esqueleto. Falava com o rosto afundado no meu peito e com a voz tão distorcida pela emoção que me custou entender as palavras. Pecado mortal, condenado ao inferno. Não pude dizer ao meu pai, tinha medo, nunca voltarei a casa. Jamie levantou as sobrancelhas. Eu limitei-me a encolher os ombros, acariciando o cabelo revolto de jovem. Por fim inclinou-se para diante e segurei-o com firmeza pelos ombros para o erguer. Olha para mim, Ian, ordenou Jamie. Não, não, olha para mim, Ian. Jamie apertou-lhe as mãos. Em primeiro lugar, não é pecado matar alguém que nos está a tentar matar. A Igreja permite matar, se necessário, em defesa própria, da família ou do país. Assim não cometeste nenhum pecado mortal e não estás condenado. Não? O jovem Ian fungou ruidosamente, limpando o rosto com a manga. Não, assegurou Jamie com um sorriso nos olhos. Pela manhã, iremos juntos falar com o padre Hayes. Podes confessar-te com ele, para que te absolva. Mas irá dizer-te o mesmo que eu. Ah! A exclamação traduzia um profundo alívio. Jamie deu-lhe outra palmadinha no joelho. Outra coisa, não deves ter medo de dizer ao teu pai. Não? O rapaz aceitara sem hesitar o conselho quanto ao estado de alma, mas este último parecia inspirar profundas dúvidas. Não posso assegurar que ele não ficará nervoso, disse Jamie com sinceridade. Provavelmente vai ficar com mais cabelos brancos nessa altura, mas saberá compreender. Acha? Os olhos de Ian encheram-se de esperança e dúvida. Não, não creio que... O meu pai já matou algum homem? Perguntou subitamente. Jamie gaguejou, desconcertado com a pergunta. Bem, suponho que sim. Ele esteve em combate. Mas se queres que te diga a verdade, Ian, não sei. Os homens não falam desse tipo de coisas, sabes? Exceto os soldados, às vezes, quando estão muito embriagados. Procurava um pano na sua manga, mas rapidamente levantou os olhos, assaltado por uma ideia. Por isso preferias contar a mim e não ao teu pai, porque eu já a tinha matado. O sobrinho assentiu. Sim, imaginei que o tio saberia o que fazer. Ah! Jamie respirou fundo e trocou um olhar comigo. Enfim, encolheu os ombros e voltou a erguê-los. Compreendi que aceitava o fardo de que o encarregava o jovem Ian. O que deves fazer, disse suspirando, é perguntar a ti próprio se podias ter feito outra coisa. Não tinhas alternativa. Como tal, podes ficar tranquilo e vai confessar-te quando puderes. Se não, faz um bom ato de penitência. É o suficiente quando não se cometeu pecado mortal. Não cometeste nenhuma falta, é certo. Mas a penitência é porque lamentas profundamente a necessidade que te obrigou. E, finalmente, reza uma oração pela alma da pessoa que mataste, para que ela possa descansar e não te persiga. Conheces a oração da paz de alma? Sentir-te-ás melhor se tiveres tempo para o fazer. No meio da batalha, quando já não há tempo, dizes esta: recebe esta alma em teus braços, ó Cristo, Rei dos Céus. Amém. Recebe esta alma em teus braços, ó Cristo, Rei dos Céus. Amém. Repetiu o jovem Ian. E logo assentiu lentamente. Sim, está bem. E depois? Jamie estendeu uma mão para lhe tocar na face com muita suavidade. Depois aprendes a viver com a recordação, rapaz, concluiu. E é tudo.